Direct to Puma, Delta para 3, 10, alcance 107, cancela a instrução do nível na posição setup. Voo 946, controle de Salvador, acionamento de equipação, terça via, chegada com o médio 1, caminho de voo 050, ajuste a frente com o 017. 4-4, 1-1-8-9-9. 714, 114, 118, 119. Koala 969, Victor para 217, Edson 3908, até o gás final do SPL, ponto de Reduza para 2.5 km. Tango 9072, vamos para a porta do número 2 da aproximação, fila de som para 2 do violão. Thank you. Obrigado, bom dia. Oi, Salvador, muito boa noite, Xanã, 6310 de Colona. Fuca 1-9. Fala, 310, contato radar de decolagem, que já foi da Fuca, LVO 351. De saída, poderia ser possível voar para Aracaju? Vai ser essa. Voamos, se possível. A gente está subindo 98, no fio de São Paulo 220. Vou cruzar o posto do localizador, temos limite radial 2, nosso pista do 0,2. Salve 9072, completa aproximação, seu motor em Salvador, 1,18,9. Boa 978, pista para 12,3, informe o capitão. Boa noite, Ponte Carro, 9072, 2,10. Clavia chegada, é o número 62 para você. É 3,3, está autorizado para 4,3, 2,09. Para o outro jogador, pela direita para o ano 3-0, informe está pesado, deixa para 2,7. A planta de aproximação, se não for o Salvador, 1,18,9. 2, deixa para 3,6, 2,10, 1,8. Para 3,3, reduza para 2,209. Codificado 9072, fala 013, 0 direito no Zoom, deixa eu falar. Direito, deixa eu falar, coach. Terminando o Zoom, deixa eu falar, cópia. Eu falo, deu 1,8, deixa eu falar. Deixa eu falar. 4,978, agora. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Eu e pouso na zero, vou na 778. Torre de Salvador, Azul 42, na 8, a 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Azul 14, a aproximação, acho que está livre. 6, autorizando a final do Rio Leste 3, vista para 2006, posição 08, com essa previsão. É o número 4 na aproximação. O seu gestor para esse acostamento mantém a proa limitada pela radial 280, Salvador. Boa vista na 08. descendo 208. 208, vai dar o mesmo. Sony, Salvador 1906, circulou cruzando 1550 para 270. Sou 1906, Patatuna Delta, via Omega, para o nível 371. 1370, 06. Chamando o 303, completo final, última vez, Salvador 1898. 3305 para o localizador, fica direito na rua 070, vamos sobrevivir. Tago 8487, para autorizar a descida para o nível 060, reduza a velocidade para 2009. Vamos deixar na 3, o 3 estabilizado. Na 3 no 3, número 2 é mais fica livre, que ele é na 09. Caso 8487, declaração para o departamento, suba direito na proa 140, pelo limite radial 2000 do Velho Salvador. Quando a 752 fala de Lona, libera direito 219. Deixa para 2006, a última 08 vai subir o tráfego da companhia 10 milhas de sofá. Caso 8487, deixa para 4006, a última 08. Alterado por chuva 03 no 3. Foi na proa de Itapê. A 3520, tráfego da companhia 2320, 8 milhas agora para frente, reduza para 2009. Para autorizar a descida para 3.6, a última 08.